Salve! Diretamente do interior de São Paulo, família 018, das ruas de terra do fundão do estado, na capital, viemos relatar as consequências do nosso dia a dia, independente de raça, crença ou lugar. Somos todos derivados de um povo sofredor. Chegamos juntos na humildade, pra somar o rap gang está interiorando. Vamos mostrar, dá licença a nós chegar. Somos compostos pelos grupos, executadamente TOES. Somos mais que uma família, somos uma força revolucionária do interior paulista. Dos relatos periféricos, sai um pesadelo do sistema. Família 018.